21251, na terna 13325. 1251, na terna 3325, Aborite. Controle, tá 3305, solicita a proa do Romeu Fox 018, possível para coordenar. Aguarde. 5809, cheque o trem, 170 graus, 4 nós, autorizado pouso. Tá só travado, autorizado pouso, 5809. Direto no meu palco 09, 3205. Salvador, boa noite, 1805 da Gol, cruzando 190 para 1507 da Bravo. Gol 1805, acionando a identificação, desce para o nível de voo 050, chega da Mari. Mari para 070, confirmando, Gol 1805. 050, Gol 1805. 050, obrigado. Nove nove zero oito, chama Recife 1288, alterna 1260. Contato Recife 1288, alterna 1260, obrigado. Tá 3305, chame Recife 12685. 2685, 3305, boa noite. Boa noite. Vem na proa de TAP, desça para 2 mil pés, o ajuste no 0,16, informe estabilizar na final ILS. De TAP, 2,016, reportar estabilizado ILS, gol 1,805. Confirmando posição 7 no bate 3. Posição 7 no bate 3, segura 89. Prossegue nessa, escuta o Ed 509. Afirmo, prossegue nessa. Ok, segue na escuta 509. Passa nível 225 para 1,60 com informação Bravo. Alô, de gol 1,63, identifique. Chegada bom, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0,16. identificou 4000, ajustado no 0, no 6, o gol no 643. Confirmando, tá no 11? Afirmativo, 11. Livre, chame táxi. Camará. Gol 1606, cruza 1970 para 150, tenta informação Bravo. Boa noite, Gol 1606, identifique chegada a Mari e desça para o nível 050. Ficou descendo ao 050 na Mari, Gol 1606. Para o táxi, o 3662, 172 a bordo, Fortaleza, 2h45. Está com transporte de órgãos vitais, o TAN 3662. Copiado, TAN 3662. Prossegue então via pátio em de Alfa, no ponto espera chamar a torre 1186, ajuste 1016. Pátio em de Alfa, ponto espera 1186, 1016, ajuste. No localizador pista vista, Gol 1805. Gol 1805, chame a torre 186, como eu posso. Obrigado, boa noite, 186. Gol 1643, livre ILS, desce para 2000, informe e estabilizar no localizador. Livre ILS, reporte estabilizado, descendo 2000. Mesma treta. Torre Salvador, boa noite, Gol 1805, está estabilizado ILS da 10, baixado e checado. Tire o repouso pista 10, vento de 180 graus, com 4 nós, 1805. 1-8-0, 4-9, livre pouso, 1-0, Gol 1-8-0-5. São 3662, sente após o pouso do Boeing da Gol ali, mantém pressão no zero. Após a passagem do Gol ali, mantém no zero, 3662. Salvador, Gol 1714, boa noite, Medellín, Gol 150. Gol 1714, chame na frequência 1208. 1208. Gol 1714, Medellín, Gol 150. Boa noite, Gol 1714, identifique, chega na mar e desça para o nível 060. Alto de 0060, Gol 1714. Plano 805, solo 24, livre à direita, prossegue táxi via Alfa, reporta 11 para Juliette nesta frequência. Livra via Alfa, da Juliette para Amaral, boa noite, 05. TAM 3662, vento 170 graus, 3 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 3, 805 vai seguir via Alfa Juliette até o portão 01. Alfa Juliette até o 01, boa noite, 05. 06, desça para 2000 pés, o ajuste 10 no 06, informe estabilizar no localizador. 2016, vai informar estabilizar o localizador no 606. Bruno 794, está autorizado a proa de Itape da Brasília. Está presente proa de Itape, gol 1794. O 26, controle 1208. Controle Salvador, 3662. TAM 3662, com controle 1208. Salvador, controle 3662. Zero. Valor, TAM 3152, identifique, chegada Mari, desça para o nível 050. Identificou 050 no perfil da Mari, 3152. Controle Salvador 3662, Fucas e Par, cruza 2400, transporte de órgãos vitais. Anda 3662, contato radar, saída Fucas, copa para 370. 370, 3662, quando possível proa de Natal. Aguarde coordenação com receita. Gol no 643, chame a torre 18-6, tomou posto. 18-6, obrigado, até mais. Gol 643, passou externo, tá baixado, travado. Pois são, gol 1714, esse é para 2000 pés, o ajuste permanece no 0-6. 0-6, 2000 pés atualizado, gol 1714. 3662 com transporte de órgãos, pode voar de par. Aguarde coordenação com o centro do TAM 3662 e mantenha o perfil da saída. 62, super restrito para o nível 330, direto Natal. 330, direto Natal, obrigado, 3662. no solo aos 29, direita, Alfa e Juliette, portão 3, nessa frequência. Direita, Alfa e Juliette, para o portão 3, do ano 643. Chamentou 186, tamo ao posto. 186, 606, cara, boa noite. Boa noite. 3152, está retrosado via para 2000, o ajuste no 096, informe no localizador. Desce via para 2000, ajuste no 096, vai informar estabilizado 3152, obrigado, senhor. Salvador, boa noite, no 606. A uma milha do externo, baixada checada. 606, autorizado pouso, pista 10, 150 graus, 629. Autorizado pouso, pista 10, no 606. 662. Portão 3600, centro da Charlie, atingindo 150. Boa noite, 3600, identifique, chega da Mari, desça via para 2000, ajuste no 096, número 4 na aproximação. Para 2000, desce via, alguma velocidade? Minha chegada. Salvador, muito boa noite, Azul 4062, Apro de Mari, tem a informação que te abre. Olá, Azul 4062, identifique, Apro de Mari, desça para 3000 pés, ajuste no 096. 3000 pés no 096, muito obrigado. Quanto? Está estabilizado o localizador, tem o capacete. 7 Norte, Gol no 714, Torre 1862, eu tomo posse. 26, obrigado. Bom dia, aliás, boa noite, Gol no 714, está estabilizado final, pista 1-0. 714, seguinte reporte, passando externo, baixa travada. Como é a passagem externa, Gol no 714? Gol no 606, os 35, direita, Alfa e Juliette, portão 5. Direita, Alfa Juliette 5, no 606.